ambulância da esquerda, roda na parte para dois locais. Fluente, reporte para o próximo lançamento, capacete da ambulância da esquerda.

4, SOS. Comunidade 910, autorizado posto, estamos 0,00 graus, eu não sei que nós. Livre de pouso, Rondonella, Rondonella, Rondonella. Apoio mais de breve no esporte, Sapato Radar, 8000 leitos do oeste de Salvador. Zero Fly Lima, descendo 2002, pela estrada Uruguaíra. Estamos na 314, vou tirar aqui Lima, vista para 4 metais, a vista na 000. Salvador, boa tarde, chama 2 vai passar 2 mil. Chama 2 autorizado direto Lima. Afirmativo, Samuel 380, pode manter a saída para treinamento? Afirma, chama 2 número 4 na aproximação, iniciativa de sala de velocidade para 240. 3367, lista para Fátima do Itaim, da lista no 090. 2367, deixa para 2006, autorizado com a Yolanda, 3 a porta estabilizada. Mundial, a lista no 0-0, confirme o nível do estado. Certo, tudo uma senha 055 na proa de Chiaja, que eu passo para a descida. Romeu, Romeu, Gol. 2263, você está no nível 0510. cima. Thank you. meio baixa? Sim, autorizado, você se registra minha pista, aguarde para ingresso. Vou ingressar o senhor em direto ou o senhor ingressa respectivamente para aqui? Já é autorizado, ingresso 57, é boa chegada de volta. Autorizado somente em táxi. próxima frequência 14, na frequência 9, táxi autorizado, chama na taxa de passar para ingresso e posição de hoje.